Hoje eu não preciso mais chorar. Teu amor secou as minhas lágrimas. E é tão bom saber que é pra valer. Ter o seu amor me fez crescer. Hoje já não sinto solidão. Bate bem mais forte o meu coração. E é bom ser feliz e então descobrir todo o sentido de existir. Eu te amarei de todo meu coração para sempre, para sempre. Eu te amarei de todo meu coração eternamente, eternamente. Eternamente. Hoje já não sinto solidão. Bate bem mais forte o meu coração. E é bom ser feliz e então descobrir todo o sentido de existir. Eu te amarei de todo meu coração para sempre, para sempre. Eu te amarei de todo meu coração eternamente, eternamente, eternamente. Eu te amarei de todo meu coração para sempre, para sempre. Eu te amarei de todo meu coração eternamente, eternamente, eternamente.